O Escolha Livre conversou com Débora Cebrian, coordenadora de tecnologia educacional do Centro Educacional Pioneiro, sobre a adoção de plataformas livres. Débora, você poderia falar um pouco sobre o processo de escolha e adoção de software livre na sua instituição? A nossa escolha institucional pelo uso do Moodle, primeiramente, foi por ser uma das plataformas livres mais adotadas do mundo. E por ser livre e aberta, ela permite total customização da plataforma para atender exatamente as necessidades da minha instituição. Outro ponto importante é a transparência dos dados, né, e a gerência que a gente tem sobre eles, garantindo que esses dados das pessoas que participam da plataforma, ou seja, a gestão pedagógica, os professores, os alunos, esses dados não serão usados para outros fins que não sejam o melhor interesse pedagógico e de aprendizagem. Um outro ponto bacana é que, por ter milhões de usuários e desenvolvedores ao redor do mundo, é fácil conseguir esclarecer dúvida, encontrar material de apoio. E, adicionalmente, existem inúmeros plugins que nos auxiliam a aprimorar o nosso ambiente, melhorar os nossos relatórios de aprendizagem, auxiliando o professor na evolução do aluno. E, por fim, é um ambiente que funciona em qualquer sistema operacional, em qualquer navegador de internet ou dispositivo móvel, e o que facilita muito as formas de acesso dos nossos alunos. Débora, quais seriam algumas vantagens do uso do software livre para os professores e os alunos? O uso do Moodle no dia a dia para o professor permite diferentes desenhos de curso, acompanhamento da aprendizagem do aluno e 100% de gestão do próprio curso. Essa é uma coisa muito bacana. Ele também é um espaço formativo, né, de compartilhamento de boas práticas entre os docentes. Então, ele é o meu ambiente de aula, né, um ambiente de interação com o meu aluno, e ele também é um ambiente de interação entre eu e os meus colegas, os gestores do colégio. Para os alunos, a gente cria uma possibilidade de organizar melhor os estudos, né, enquanto eles não estão presencialmente na escola, além das possibilidades de comunicação e colaboração com os colegas e professores, através, por exemplo, dos fóruns, dos chats, das wikis, colaborativas. É também uma oportunidade, né, de usar o LMS mais usado nas universidades públicas brasileiras, e esse ponto ele foi muito interessante e muito bem visto por toda a gestão da nossa escola. Pensando em toda a comunidade escolar, nos alunos, nos professores, na gestão, o Moodle também é um laboratório, porque na medida que ele é um software livre de código aberto, ele permite que todas as pessoas entendam o seu funcionamento. Então, ele pode até ser uma inspiração para que os próprios alunos possam pensar nos seus melhoramentos, né, dessa plataforma, na sua programação, de novos temas, de novos plugins, contribuindo com a que a gente chama de cultura da colaboração e do compartilhamento, né, nessa grande comunidade global que mantém esse ambiente virtual de aprendizagem no ar, sempre em constante evolução e melhoramento.